noite, Tonaf, prossiga. Com o 989 autorizado Galeão, via UPZulu 10 até SMAP, pós conforme rota do plano de voo. Seja autorizado 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5464, frequência do controle 120.8. Paredo 9808, boa noite, sendo a identificação, chegada Mária. Quando na ideal, desça para o nível 060. Afirmativo, identificou, ideal para o 060, chegada Mária. Pronto, pode atender a informação. Azul 4071, autorizado Campinas, e a UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu. Após, conforme rota do plano de voo. Liga autorizado 360, saída da EL, Leda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5465, frequência do controle 120.8. Já 360 para Campinas, da EL, Leda, bridge, UPZulu 10, UPZulu, não, UPZulu 16, primeira curva à direita, 5465, responde com 120.8. Caso 4071, cotejamento correto, reporte plano para o estacionamento, portão 01. Vai chamar o azul 4071. 5465. Salvador, tá 3662, cópia, informação certa. Confirma, matrícula? 3662. Então, 3662, informação em Sierra, pronto, cópia? Pronto, cópia. Então, 3662, autorizado Natal, via UPZulu 10, nível autorizado 370, saída Pulca, transição Zipar, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5461, frequência do controle 120.8. Autorizando Natal 370, via Pesulo 10, decola da 10, curva esquerda, Pucas e Par. 5461 transponder, 208 é o controle, 3662. Então 3662, sai da Puca, transição Zipar. Puca, Jamo, Zipar. Afirmativo, conforme cotejado, Puca, após Jamo, após Zipar. Então 3662, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 08. Reporta não. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. gostaria do 9808, da presente, autorizado ITAP. Da presente na proa de ITAP. Gostaria do 9808. Estacionamento no 08, São 3662. São 3662, contendo a equipe de sol, reporte para táxi. Botará. Controle, gostaria do 9808, livrou no 150 para 5000, ok? Na proa de TAP. Autorizado, isso é para 3000 pés, ajuste na 098. Para 3000 pés, 1098, com ajuste. Autoído 3LS, X-Ray, pista 10, reporte autorizado. Autorizado LS, X-10, web, M-A-7-4-8. Boa noite, 04, boa noite, essa identificação é chegada a Mari, vê se mantém a nível 050. 050, identificou chegada a Mari, 0604. Via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH1908, bom voo. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 28, obrigado, 362. Salvador, WebJet, 5827, 5827, informação em curso é Sierra, pronto, cópia. Web 5827, autorizado Galeão, via UPZULU 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5455, frequência do controle 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, da EL, Leda bridge. Web 5827, contestamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 05. Chamaremos, obrigado. Laredo 9808, desça para 2000 pés, destino 098. Descendo para 2000 pés, 1008. 9808 da Passaredo. Roma 604, livre de instruções de Fuji na posição Mar e desça para 3000 pés. Informa de destino 09. 3000, no zero no meio livre, 604. Web 6748 estabilizando ele, até que ainda no zero. Gente, complete final, chame Torre, 198, 395. 895, 6748. Torre Salvador, boa noite, WebJet 6748. Web 6748, boa noite. Reporte com o trem embaixo travado. O ajuste é 1008. Duas milhas para o externo, já está baixado travado. Ajuste 1008, Web 6748. Gente, tráfego avistado, está livre pouso na 10. O vento é 150 graus 79. Livre pouso no zero, Web 6748. Autorizado 9808, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS para o 9808, reportará estabilizado. Controle o gol 604, desvio de esquerda, 10 milhas. Sim. Oi, Salvador, boa. Tá 3662, ponte de espera da 10, pronto, após o L, pode ali manter? Afirmo, o TAN 3662 após o pouso do WebJet autorizado a alinhar e manter 1-0. Após o WebJet mantendo 1-0, TAN 3662. 152, 16, pronto, copa? Pronto, 152, 16, autorizado Aracaju, nível 190, sai da PUCA, transição Caju, pista 90 com primeira curva à direita. Acione 5470, frequência do controle 120, decimal 8. O Chanel 6310 no gate 612, pushback acionamento. Chanel 6310, aguarde para puxar. Aguarda 6310. Logo, Salvador 6748. Chanel 6748, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 6748. Chanel 6310, coordenador da equipe de solo, reporte para táxi. Livre push 6310. 8,95, grato, boa noite. Boa. 9808 da Passaredo, estabilizado. Boa noite, o Passaredo 9808 aguarde autorização de pouso, o ajuste é no 098. No 098. Então, 3165, boa noite. Informação em curso é Sierra. Pronto, cópia. Fala, confirma o portão 04, 6748. Web 6748, portão 04. Obrigado. 0, decimal 8. 208, boa noite. Boa. Controle, boa noite. Altan 3662 na PUCA. O 362 ao controle, meu cordial, contato rodado. 3662. Azul 4071 no acionamento da posição, posterior um curso de deck, está na posição 01. Gente, 9808, livre pouso. Serra, autorização, Fortaleza, nível 376. Azul 4071, aguarde. Só 3165, pronto. Cópia. 65 autorizado Galeão, e ela fez o Luna 0 até Edmap, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, saída da EL, Leda após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5466, frequência do controle 120, decimal 8. Então, 3165, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 10. 3858, pronto, cópia? Prossiga. Então, 3858, autorizado Fortaleza, via Upezulu 19. Nível autorizado 370, saída Momo, transição Fruti, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5462, frequência do controle 120, decimal 8. Matheus, autorizado Fortaleza, nível 370, via Apesulu 19. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Fruti. 5162, eu transpondo e o controle 120, decimal 8, da 3858. Tá 3858, por gentileza, eu confirmo o transporte, não é anotado? 5462, corrigindo. Transponder 5462, portão 3858, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 03. Chamada com o portão 3858. Pushback essa. Azul 4079, prossiga. Azul 4079, acionamento, critério do comandante. Pega acionamento no 05, Web 5827. Web 5827, aguarde segundos no setor. Aguardando. Confirme matrícula da questão do sol. 1889, coordenando o kit de sol, reporte para táxi. Para táxi, o Xanair 6390, 152 a bordo. Estamos com 3h30, Alpena Natal. Oceania 6310, autorizar o táxi até o ponto de espera via parte principal, Índia, no ponto de espera, acionamento torre na frequência 1918 decimal 95, QNH 1018, por favor, confirme pessoas a bordo. Confirmo, 152 a bordo, via táxi via parte Índia, a torre 118. A torre 118-95, 3h30 de autonomia? Afirmativo, 3h30. Sené 6310, ponto de espera, chamar na torre na frequência 1118 decimal 95, QNH 1018. 1895, Paulo, boa noite, passarei do 9808. Passarei do 9808, boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte pela ingresso na Juliette. Autorizado táxi pela Alfa, reportará na Juliette. Então, 3165, aguarde, segundo no setor. Azul 4071, aguarde após passagem da Airbus da Avianca, coordena com a equipe de solo, reporte para táxi. O Web 5827 está livre, a retaguarda poderia puxar também no 05. Positivo, Web 5827, coordena equipe de solo, reporte para ataque após passagem do Avianca. Chama ataque, 5827. Chuveca, acionamento, então 3858 no 3. Então 3858, aguarde, por gentileza. Autorizado, prosseguir pelo Juliette, eu passarei do 9808. Passarei do 9808, a visual com Web, o Boeing da Web, portão 05. Afirmativo. Aguarde, por gentileza. Confirme. Confirme para o 9808, passarei do. Passarei do 9808, aguarde um instante, por gentileza. Cliente, o Oceania 6310 após o pouso do Boeing da Gol, a linha aí manter a 10, tráfego na curta final da 10. Após o colega da Gol, a linha mantém na 10-6310. Azul Patel, você fechou, aguardando para iniciar. Qual? Azul Patel, você fechou, aguardando. Azul 4071. Está autorizado, puxa. Reporte para o táxi. Salvador, o gol 889 para o táxi, tem 93 a bordo. São 3 horas e 41, alterna Campinas. São 3662, chame Recife. A frequência 12685. 2685, uma boa noite. Boa. 04 no solo, aos 45. Libera a direita e chama o solo, 219. Direita 219, grato, boa. Boa. Então, 3165, com poder do equipe de solo, de forma a ascensão puxe mais ação retaguarda. Ok, vai ser mais a retaguarda. Solo Salvador, boa noite, voo no 604, livrou? Voo no 604, autorizado ataque Alfa, reporte para o Gabriel para Juliette. Alfa vai reportando para Juliette, no 604. Web 527, 4 horas com 15. Web 5827 está condicionado a seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre na frequência 118.95 QNH 1018. Desconsidere a informação e aguarde. Confirme, por gentileza, para 527. Web 5827, aguarde para táxi, por gentileza. Aguardando. Chiné 6310, decolado aos 47. Chame o controle, boa viagem. Controle 208, obrigado. Boa noite, 6310. Luciano, 6310, controle. Pro cordial, contato radar. Boa noite, meu amigo. Luciano, 63, 1, 3, 30 milhas, terça para 2.100 restrições.